É uma caminhada a vida do adorador. A vida do adorador muitas vezes será uma vida de humilhações. Muitas humilhações. Você olha para esse prédio aqui. Quantas lágrimas. Quantas pessoas deram uma toalhinha bordada para comprar isso aqui. Quantas pessoas já morreram e não entraram nesse lugar. Quantas pessoas deram um carro, deram a moto para comprar esse terreno. Nunca entraram aqui, ó. Foram para a eternidade. Mas a obra delas permanece. A obra delas permanece. Vai ser um dia de muita surpresa lá no céu, querido. Muita surpresa. Esse versículo 17. A recompensa vai vir de Deus para você. Que deveras te abençoarei. E certamente multiplicarei a tua descendência. Como as estrelas dos céus. E como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Levante tua mão para o Pai, levante. Adorador, adorador do lado de fora, adorar dentro da tenda era fácil para Abraão, mas Deus falou: Abraão, sai para fora, sai da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei, Abraão. Abraão é o símbolo do adorador. Ele e Jó, mesmas coisas que tem aqui sobre Abraão, existem sobre Jó. Jó perdeu tudo, 10 filhos, toda a riqueza, todo o dinheiro, toda a posição. E na hora que ele ouviu a última notícia, teus filhos morreram, tudo se perdeu. Diz a Bíblia que ele prostrou com o seu rosto em terra e adorou. Ele adorou. Foi a mesma coisa Abraão. Abraão adorou. Quando Deus pediu o seu filho, ele adorou. Ele adorou. Talvez o teu namoro esteja tão carnal. Talvez tudo esteja tão ruim na tua vida, você pensando em desanimar, em parar de estudar, em largar o seminário, em largar tudo. E Deus te diz: não, o que te falta é ter o coração de adorador. Com a sua mão erguida. Aleluia. Se Deus te pedisse o melhor que você tem de melhor, o adorador, Deus não pede o pior. Deus não pede o pior para o adorador. O diabo pede o pior. O diabo pede farofa nas esquinas, pede frango, pede feitiço. O diabo pede lagoa da Pampulha, pede flores na passagem de ano. O diabo pede dia das bruxas. O diabo pede Halloween. O diabo pede prostituição. Mas Deus pede o melhor. Abraão, me dá o melhor, Abraão. Me dá o melhor, meu adorador. Ofereça para Deus. Gente, o mundo fala assim: para que você vai servir a Deus agora como jovem? Aproveita a vida, jovem, e depois você vai para Deus. Essa é a voz do diabo. Deus não quer cuidar da tua vida. Você todo cansado, machucado, ferido. Deus quer o teu melhor, tua vida, tua juventude, tua força, teu sorriso. Deus quer o melhor. Adorador dá o melhor. Escuta, quero te tocar, quero te conhecer. Deus não quer te tomar nada, querido. Quero te ouvir. Deus só quer ver se você está disposto a dar. Deus nunca tomou nada de ninguém. Ele não está tomando esse tempo seu, ele vai te devolver. Pastor Sassi, ele está sendo um instrumento de Deus. Você estaria assistindo futebol. Você estaria fazendo nada. E Deus está te trazendo. Vamos cantar essa canção, vamos. Eu quero te ouvir. Abre os meus olhos. Abre os meus olhos. Você viu que o adorador abriu os olhos? Você viu? Vem do Abraão. Aberto os olhos, ele viu um carneiro preso entre os arbustos. Ele viu. Eu quero te ouvir. Quero te ouvir. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te conhecer. Meus ouvidos. Vou te pedir algo agora. Meus ouvidos. Levante a mão. Mas antes, olha, antes, deixe-me fazer diferente. Porque nós já vamos orar. Fique normal como você está. Sua mão para baixo. Põe a sua mão embaixo. Dá uma olhadinha para quem está do teu lado, tá? Dá uma olhadinha igual eu estou olhando para você aqui, né?